eles andam aí. E tu não vais querer perdê-los. Start the Best. Start the Best. O teu programa de videojogos na Best. Lembras-te daquelas músicas em 8 bits? E daqueles gráficos tipo... Ah, então... Pois é. É isto e muito mais que vais poder ouvir em Start the Best. Todas as sextas-feiras, às 11h30 da manhã, aqui, na tua Antena Best. Alinhas? Rede Internacional Target Radios. A maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Você confere agora. Pop Hits. Starting countdown. Pop Hits. Number 5. Talking to the moon. Trying to get to you. Pop Hits. Number 4. Number 3. In this California keeper, we're 10,000 miles apart. Bobby Hicks. Number 2. Last Friday night, yeah, we did some tabletops. Yeah, we took too many shots. Think we kissed, but I forgot. Bobby Hicks. Number 1. Oh, it's too bad. I know you're somewhere out there, somewhere far away. I want you back, I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I have, you're all I have. At night with the stars light up. Sit by myself, talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too. Oh, oh, oh, oh. www.targetw.com e viva o mundo Target. California king, eye to eye, Miles and miles

Beyond.com, a referência para o mundo. Número 1 na manhã de sexta, Beyoncé, Best Thing I Never Had. No segundo lugar, Katy Perry, Last Friday Night. Número 3, Rihanna, California King Fat. Na quarta colocação, Britney Spears, I Wanna Go. E o posto de número 5 na manhã fica com Bruno Mars, Talking to the Moon. Quer mudar tudo pra tarde, baby? Clique no portal e participe, targetw.com, e aproveite para conferir tudo de melhor da música, moda, esporte e entretenimento. E no Twitter siga @targetradios. Pop hit do ouvinte. Tá na hora do pedido do ouvinte Target, através do Peça o Seu Som. E na manhã de sexta, um grande abraço pro Felipe Heitor Antunes de Oliveira, ele que é de Frutal, Minas Gerais, e tá a fim de ouvir som de Chris Brown, Yeah, 3X, que fecha o Pop Hits da manhã. À tarde tem mais, baby, bye bye. Start living in a fire. Rede Internacional Target Radios. Referência para o mundo.